Acolhido, já são 13 horas. Já passou de meio de rádio. Tá ligado, mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão. Tá no ar o Panela do Rock, programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Hoje, para comemorar 50 anos de mais um álbum que ficou aí pelas prateleiras, esquecido no limbo do rock and roll, vamos trazer Moto Perpétua, sim, banda que lançou o Guilherme Arantes para o estrelato. Tinha na formação Egídio Conde, Diógenes Burani, Gerson Tatini, Cláudio Lute, não é Cláudio Lute do parceiro do Zé Renato, não. Banda gravou um disco só, durou de 73 a 75, tinha produção de Pena Smith, bem influenciado pelo Clube da Esquina, com uma pegada bem de rock progressivo. Então esse vai ser o Moto Perpétuo, nosso álbum que completa 50 anos em 2024. Como eu disse, um álbum só, o primeiro e único álbum da banda. Guilherme Arantes nos pianos, teclados e vocais, Egídio Conde na guitarra solo, Cláudio Lúcio, violões, violoncelo, guitarras e vocais, Gerson Tatino no baixo, Diógenes Burani na bateria. Esse é o Moto Perpétuo, vamos tocar ele na íntegra aqui. Curtam aí, eu volto já já com os lançamentos da semana. Tem a Chaka, tem todo mundo aí, beleza? Mal o sol amarelecer. atingi. Muitos anos já se passaram que quase não vi. Que espalhou-se o verde invertente, onde o brilho solar refringe. Muitos anos já se passaram que desconheci. Yes. rugas, quem pode escolher seu caminho? I am lonely, lady, oh, lady, oh, I am lonely, lady, oh, nunca fui convidado até charutos e licores, já nem sei o que são valores. Quando se abandona o mundo, fica mais bonito, é bem melhor uma roupa esfarrapada. É bom fazer de conta que nunca vai chegar. Seja, mas não tão certo. hoje esperto. Dano, dano pra tudo. Te dou num frasco, fresco da vida. Volta de data, dote pra vida. Te dou num frasco, busque de tudo. Ser um sobrado de um terraço e mil jardins. jardins que deixei de ter. Na aflição e a razão nunca me responderão jamais. Como fácil uma vida. Achar histórias pra contar, que não ser um sobrado de um terraço e mil jardins, e jardins, e jardins que deixei de ter. Na aflição e a razão nunca me responderão jamais. Como fácil na vida. servirão café com bolacha dentro da sua casa, mas negarão os braços da sua esposa. Na primeira esquina, um balcão cheio de novidades, o direito esquecido daquela propriedade, mas não dirá que aquela não vale nada, nem que fosse, mas não dirá que aquela não vale nada, nem que fosse, mas não dirá. Gente correndo na guia, muita barriga soluçar. Há montes de gente correndo na guia, muita barriga soluçar. Há montes de gente correndo na guia, muita barriga soluçar. Café com leite e bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto? Bom dia, café com leite e bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto? Bom dia, café com leite e bom dia, Planalto. Que diabo cinza desse asfalto? Esse foi aí o Moto Perpétuo, um álbum de 74, bem legal, né, cara? Pegada assim, lembra mesmo o Clube da Esquina, essa pegada progressiva, bastante teclado e tal. Bom, mas agora vamos para os lançamentos da semana. Vamos aqui de Ringo Starr. Semana passada eu deveria ter tocado Motley Crue, não toquei, então vamos de Ringo Starr, Motley Crue, Deep Purple e os Irmãos Cavaleiro estão regravando aí músicas dos álbuns do Sepultura. Então, vamos aqui de Cavaleira Conspiracy. Então, esses quatro sons. Depois tem a Shaq e o Frigideira Acústica. E eu volto logo após a Shaq aí, beleza? Vamos nessa aí, lançamentos da semana. Depois tem uma segunda parte. Ainda tem blues, tem muita coisa aí. Vamos nessa. Ok, start the film. Black dog chasing down all memories, the wild. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, do tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wide, I've spoken my piece. For a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. de me iludir. Sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, por aqui, por ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica, episódio número 9, com Patrícia Schack. O quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas do Brasil e do exterior. E antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todas as rádios que transmitem o Frigideira Acústica durante toda a semana, exatamente. E após a minha entrada aqui no programa Panela do Rock com Robert Coelho, eu, Patrícia Schack, com mérito e honra, sim, porque o mérito também é meu, consegui mais 5 rádios que fazem a transmissão do Frigideira Acústica e do programa Panela do Rock. As rádios são Rádio Rota 220, Seven Rock Radio, Rock Master Radio, Radio Live Rock TV, Over Rocks, Arpoador Rock Radio, Fanáticos del Metal, Rádio Putz Grila, O DNA do Rock, Rádio Rock Rio de Janeiro, Rádio Alternativa e PVH Caos Radio. Muito obrigada a todas as rádios que fazem a transmissão do programa Panela do Rock e do quadro Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Vocês fomentam a cena musical independente e valorizam cada vez mais os artistas da música autoral do Brasil e também do exterior. Muitíssimo obrigada, são os meus agradecimentos. E para aquecer o óleo, vamos começar hoje com nada mais, nada menos do que a banda Stragonoff. Exatamente, não é Stragonoff não, é Stragonoff. Eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a música Quero Férias, Eu Também Quero. E na sequência teremos Habitantes de Lugar Nenhum, com a música So Heavy, eles que são o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E apesar da paz aqui, estou vivendo. Espirrando gordura no fogão inteirinho, bagunçando tudo, fazendo aquela meleca que a sua mãe detesta. A gente começa com o som de Horda WRX, ele que é de Peruíbe, São Paulo, com o som Verdadeiro Mal, um som totalmente diferenciado, praticamente poético, uma poesia do mal, literalmente. Um som com uma sonoridade meio psicodélica, meio distorcida. Vocês vão entender do que eu estou falando. Na sequência, nós temos a banda Críticos com o som Entenda-se, eles que são de Igarapava, São Paulo. E finalizando a sequência, Marginal Zero com a música Com a Minha Banda de Rock, eles que são de Canoas, Rio Grande do Sul. We'll be right back. Seus cabelos brancos me lembraram dos meus planos. Minha foto na estante, um sorriso deslumbrante. A criança da lembrança, a inocência com esperança. Quando olho para trás, me agradeço muito mais. Talvez se para pra ver, pra conhecer e mudar, é necessário se entender. Deixe acontecer, deixe se levar, deixe anoitecer, deixe lua brilhar. Com o peito bem aberto, me joguei num rumo certo. A idade alarmante foi muito pra aquele instante, vendo apenas um momento, nada à frente do seu tempo. Ansiedade não desfaz e consome muito mais. Talvez se para pra ver, pra conhecer e mudar, é necessário se reinventar. Deixe acontecer, deixe se levar, deixe anoitecer, revolucionário. refrão. Tô nem aí pra esse sotão. Tô bem no beat do DF, em casa ouvindo um rap. Do nada eu fiz essa track com a minha banda de rock. De bike no BR, em casa ouvindo um rap. Do nada esse reggae, o Rafa que botou o engote. Moleque, aperta o reggae, ao vivo sem playback. Do nada esse reggae, com a minha banda de rock. Com a minha, com a minha, com a minha. Com a minha banda de rock. Escorrendo óleo, me sirvo aquela deliciosa fritura, meio que KFC, assim, sabe? Que delícia! Ao som de PMA Trio, Dúvida! Ele vem de São Paulo, eles que são de São Paulo, né? Um trio. Oh. Na sequência teremos Radícitos com o som Misery Blues, eles que são de Indaiatuba, São Paulo também. E para finalizar esse bloco, saboreando essa fritura maravilhosa, teremos novamente eles que eu adoro, muito gostosos, She's Dead, com o som All the Monsters, eles que são de Curitiba, Paraná, a minha maravilhosa capital. We'll be right back. love starts and we would go. My fabulous girl would just die. The same mistake lies making me old. Or maybe in the ocean of the dark. The trash and love starts and we would go. My favorite girl would just die. The same sweet lies bringing me home. We're made in the ocean of the dark. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Aproveitando esse óleo que fica na frigideira, porque aqui na Frigideira Acústica não existe desperdício, a gente ainda toca mais duas músicas. Uma delas é a música de Voio, A Fuga do Ego no Labirinto do Fauno, ele que é de Piuí, Minas Gerais. E para fechar a Frigideira Acústica, com chave de ouro, e é um significado do meu protesto contra toda a sacanagem que está rolando nesse país, contra toda a sacanagem que rola em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu vou dizer que o som da sexta geração da família Palin do norte da Turquia, é isso aí, é esse mesmo nome da banda. O som Filho de Filho da Puta. Eles que são de Maringá, no Paraná, meus conterrâneos, vai em homenagem a toda essa galera que faz essa sacanagem toda com qualquer pessoa e principalmente com nós brasileiros. É com essa música que a gente encerra o Frigideira Acústica de hoje. Vamos de som! chave, uma janela, uma porta, uma fuga, um beco, um muro e um salto, pra depois do fim começar tudo outra vez. Aglomerados de vida em um círculo contínuo e descartável, uma liberdade fosca no labirinto do ego. Sonhos caem pelas calçadas como rochas, ou gire o corpo e caia novamente na dança da vaidade, na dança da vaidade que rege o caos. Como um pássaro abatido, um cai e o outro levanta. Assim, suave e caótica é a dança, mudando feito um relógio, pra depois do fim começar, começar tudo outra vez. Como um falo na noite, respirando em sua flauta, doce canção, pra depois do fim começar tudo outra vez. Pra depois do fim começar, começar, começar tudo outra vez. A dança da vaidade que rege o caos, a dança da vaidade. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Um beijo da Shaki. Foi a Shaki, o Frigideira Acústica, com o melhor da música independente nacional. É, vamos agora para mais uns lançamentos aqui. Tem o som novo do Jardim Saturno, Abra Rones, Maus Hábitos e Escória de Minas Gerais, beleza? Então, se liga aí. É, som para todos os gostos. Eu volto aí com um blocão de blues sensacional. Vamos nessa. Vou esperar quando o sinal fechou. Olhando o espelho, o velho só achou. De novo na lata. Chegou pro lado, nem se ajeitou. Olhos vidrados para a brisa. Mentiras que gostamos de escutar. histórias de sucesso, algum lugar para alcançar. Que coisa chata, o verdadeiro de um tormento. Meu copo está meio vazio já faz um tempo. Achando que aqui era o meu lugar. Não quero estar sóbrio, não quero estar no meu normal. Que se foda, deixa que tudo pegue fogo. Com tantas horas pra bater o meu ponto. Me tirem daqui. Thank you. isso aí, galera. Agora vamos aos blues. Não sem antes mandar aqueles abraços, né? Meu amigo Dula em BH, o Jaelson, o Davi, o professor Roberto, lá em São Paulo, o Jorge Torino e todos os amigos do Sul que estão aí passando perrengue por conta da chuva, né, cara? Nossa solidariedade com todos eles. É, o Luiz lá em Brasília, o Gleiser, o Tonhão, a galera de BH, toda a galera do Panela do Rock, e Salvador, o Juninho, o Ronaldo Pitanga, o Luiz Omar, o Arilson, o Léo, a galera lá do Radar Alternativo, né, Evandro, toda a turma que faz parte do grupo lá, Boni, Guga, essa turma toda. Meus amigos do exterior, Carlos Baraz em El Salvador, Gonzalo Munhoz no Chile, Pablo Olmos no Uruguai, Ariel na Argentina. E é isso, se eu não mandei um abraço para vocês, sinta-se abraçado. Agora vamos aos blues. Blocão aqui com o Felipe Gaeta de Minas Gerais, Dr. Way de Minas Gerais também, Tito Itarântola da Argentina, Real de 14 da Argentina também, Robert Cray e fechando... Jimmy Vaughan, irmão do Steve Ray Vaughan, e Friends, né, nesse som aqui, Six Strings Down. Jimmy Vaughan tem coparticipação aí de Eric Clapton, Robert Cray, Bonnie Raitt, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John e Art Neville. Então, vamos de blues, curtam aí. Oh, oh, oh, oh, oh, One, two, three, four. Yeah. distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. I find myself in her room, feel the fever of my doom, falling, falling through the floor. I'm knocking on the devil's door, yeah. In the dawn, I wake up to find her gone, and a note says only after dark. sueño. Se respira aquí en la tibia oscuridad. Cada esquina es un silencio. Quedó bien. It's Wednesday night, my woman's out. Once again, I'm home alone. Lately, every Wednesday night, she's late getting home. She phones from work at quitting time. Says the boss asked her to stay. She said she's made. Voodoo child, oh, father's hand. I've been waiting on you, brother. Welcome to the band. Good news stringing, heaven fine singing. Jesus, Mary, and Joseph been listening to them playing. Heaven done called another blues stringer back home. Another blues string of that home. blues singer. Estamos de volta aqui depois dos blues. E galera, eu não sei vocês, mas um colunista que eu acompanho bastante é o Igor Miranda. Procurei nas redes sociais, os sites dele, sempre informando boas matérias sobre o mundo da música, do cinema, da arte e tal. E ele tem uma coluna que se chama 15 bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram boas músicas hoje. No caso, no dia que ele faz a publicação lá, que foi 3 de maio. Dessas 15 bandas, eu separei aqui 6 pra gente curtir aqui e dar uma avaliada, beleza? Então, dessas 15 bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons trabalhos, 6 bandas vocês vão ouvir aqui. Então, Applegate, Eclair, Paper Daisies, Adrian e Meredith, Lyla Bina e seu Psycho Punk Pop, Joe Marson e The Satisfied Mind. 6 bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons trabalhos, segundo o Igor Miranda, e eu também aprovei aqui e selecionei essas 6. Vamos nessa? Eu volto já para fechar o programa, beleza? Curtam aí! Sem se complicar, você. Sinto a verdade dentro de você. bothers me lately. Everything just gets on my nerves. Don't think that Jesus can save me. The devil got to me first. Can't find no dignified woman. Lord knows I have tried. Ground down to the bone, I am broken. I don't feel nothing inside. So don't you test me, don't you mess with me, Jack. I'm all strung up. I'm about to snap. I am a rubber band. I am a rubber band pulled back. Said to my face, so don't you test me, don't you mess with me, Jack. I'm all strong up. I'm about to snap. I am a rubber band. I am a rubber band. Pull back. Three, four. It's bearing down on me. Baking the girl, bearing and can't breathe. Thoughts in my head, they burn like a hot sun. Back in the shed, sawing off a shotgun. Don't you test me, don't you mess with me, Jack. Come on, strong up. I'm about to snap. É isso aí, galera, estamos chegando no final aqui desse Panela do Rock dessa semana. Espero que você tenha curtindo aí. Para fechar, mais um daqueles sons que eu escuto e você nem imagina, né? Mente fervilhante desse que vos fala. Vamos fechar o programa com dois sons aí da banda Smash Mouth, beleza? Fui nessa. Volto semana que vem, abraço para todo mundo. E valeu que você ficou ligado até agora aí. Abraço. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is